cara, tomei tapa, me levantei. Fiz o sufoco, minha capa e me levantei. Como pilares de uma nação, matando cão, virando cão numa situação cotidiana. Como quem diria, progresso e fama, lado a lado fia. Lembra aquele dia, eu pensando em tudo, como criar tudo e destruir tudo. Surto louco, psicótico, abre o cofre, fornecendo ouro verde, desce uma lote. Que hoje eu destravei, ouvindo o coiote. Yeah, yeah. Fiz pra provar que eu tô. Fiz pra afirmar que eu vou. Descarregar no flow. É melhor não tenta não, tenta não. Tenta não, tenta não. Fiz pra provar que eu tô. Fiz pra afirmar que eu vou. Descarregar no flow. É melhor não tenta não, tenta não. Tenta não, tenta não. Passo pente na quebrada, vida normal. Vida longa na estrada, veste imortal. Produzindo ouro, look, achar natural. Yeah, yeah. Virando onça, investindo em peixe. Passa a cena, deixa de lembrete. Pra não virar enfeite, siga em frente. Fato vitalício, fortalecendo a corrente. Com os malotes eu tô. Dever, força que sou. Família me formou. E hoje eu sou quem sou, sou quem sou. Sou quem sou, sou quem sou. Com os malotes eu tô. Dever, força que sou. Família me formou. E hoje eu sou quem sou, sou quem sou. Sou quem sou, sou quem sou. Os corre de quebrada pra virar na esquina. Sem dever, saber que o dever na esquina. Sobrevivendo, só vivendo. Forte movimento, vejo movimento. Quantas noites frias, quantas mina quente. Capa nós, patrão, tá mais reluzente. Nem tudo que reluz é ouro. E na caça ao tesouro, nós pior camuflado. Pra falar tem um bocado. Pra gastar tem um bocado. E quando fecha o caixão, não tem nenhum buquê do lado. Sensação de poder não adianta de nada. Nós nasceu no nada pra ficar com tudo que sempre foi nosso. E sem saber de nada, perdeu, passa tudo. Tomamos de assalto, gerente de esquina. Fala que é nós, geração elevada. Sabe que é nós. Sabe que é nós. Yeah. Gerente de esquina. Fala que é nós, geração elevada. Sabe que é nós.